1-9-7-0-8, chama o seu atleta, frequência 1-2-8-2-8. 1-2-8-1-7-0-8, bom dia. C5-9-7, do preparador de operas, autorizado a final IMS. Eu tenho um pelô após a zona. Pelô após a zona, 3-5-7. Polícia Amador, bom dia, azul 9735. Quase, quase. Azul 9735, bom dia, contato radar. Preparo nível 340, após 2000, roleto. 340, após 2000, roleto, azul 9735. Lando de Anthony. Operador, bom dia, Sonar 625, no ponto de espera da 10 pronto. Sonar 625, na linha decola cabeceira 10, vento no 40 graus 79. Além decola na 10, Sonar 25. Thank you. 3597, solo 39, libera direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão Medus, pode permanecer a minha frequência. A direita, Alfa Juliette, Medus, você escuta pela 3597. Charlie 251, Charlie 735, 3325. Pode confirmar, por favor? 3325. Recife 3325, obrigado, bom dia. Guardião 01, solo controlado, alto 45, um bom descanso, Guardião 01. Charlotte, Hora Box, Terry Minor, formando o Terry Hora Box, Lima Ponto 3, bom dia. Bom dia.

5, acione identificação autorizada, chegada bom. Isso para 4.010, ajuste padrão do 13. Estando para 4.000, ajustado 1.013 na bom, senhor, Xanay, 625. Boa segunda com autorizado, autorizado. Ok, agora também a zona com você. 625, desça para 2010, autorizado a sinal INS. Ok, desça para 2000, autorizado a sinal INS, autorizado a para 625. Certificado pelo após Zona. Pelo Zona, 625. Azul Alfa, X-Ray, X-Ray. Airbock, pátio principal, posição de número 1 para a aerociente. Poderia repetir, está no pátio 3, que fique para o portão 1 do pátio principal? Positivo. Autorizado início, airbock, chame para ingresso no pátio principal. Yeah, absolutely. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Autorizado até o portão 1, autorizado, X-Ray, X-Ray. Autorizado, obrigado. Sobre a 225, sobre a torre 1895. Autorizado, cabeceira 10, vento no 30 graus, meia dúzia 9. Vente, meia dúzia 5.